estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. No livro O Consolador, lemos a seguinte pergunta feita a Emmanuel. Diz o interlocutor: nas leis da fraternidade, como reconhecer na Terra o espírito em missão? E pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos responde: precisamos considerar que o espírito em missão experimenta igualmente as suas provas do trabalho a realizar, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos pela condição de superioridade espiritual. Podereis, todavia, identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na exemplificação e no ensino da tarefa a que foi chamado a cumprir, porque um emissário de amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 7 de janeiro, uma manhã chuvosa em Santa Bárbara do Oeste, do verão brasileiro. E mais uma vez estamos voltando ao programa Visão Espírita, ficamos fora por 15 dias, mas é com muita alegria que a gente volta, relembrando, revivendo esse clima tão harmonioso do programa Visão Espírita. Mais uma vez temos nos assessorando no telefone a Raquel. Quaisquer dúvidas, sugestões, questionamentos, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Na técnica de som, sempre com um trabalho com muita boa vontade e competência, Vinícius Júnior Pires. Muito bem, meus amigos, como sempre trazemos, iniciando os nossos trabalhos de hoje, o exercício de reflexão. E eu tenho trazido pensamentos e textos pequenos do livro Emmanuel, é o quinto livro da coleção de Chico Xavier. O autor é o próprio Emmanuel. E o texto vem com o título Os Espíritos Benignos, e Emmanuel escreve. Prestem bem atenção na profundidade do texto. Por essa razão, as luminosas mensagens dos grandes mentores da humanidade são inspiradas aos seres terrenos, através de processos inacessíveis ao seu entendimento atual. E a maioria das entidades comunicantes são verdadeiros homens comuns, relativos e falhos, porquanto são almas que conservam, às vezes integralmente, o seu corpo somático e cujo habitat é o próprio orbe que lhes guarda os despojos e as vastas zonas dos espaços que o cercam, atmosferas do próprio planeta que poderiam classificar de colônias terrenas nos planos da erraticidade. Aí se congregam os seres afins, e nesse meio vivem e operam muitas elites espirituais, constituídas por espíritos benignos, mas não aperfeiçoados, os quais, sob ordens superiores, laboram pelo seu próprio adiantamento e a prol da evolução humana, volvendo novamente a carne ou trabalhando pelo progresso no seio das coletividades terrestres. E em cima desse texto, faço o meu comentário. Vivemos num universo de interações e não nos apercebemos disso. Variados intercâmbios de energias ocorrem a cada segundo em nosso íntimo, iluminando, plasmando, modificando, somando, trocando e excluindo disposições e tendências ainda pouco registradas pela consciência. A transformação se processa do micro ao macrocosmo conhecido e o progresso acontece, passo a passo, gradativamente. Tudo muda e tudo evolui, e os nossos acanhados sentidos, presos à natureza do tempo, não detectam essa mutação. E nesse processo de interação, surgem as mensagens dos espíritos iluminados, trazidas ao mundo por alguns mensageiros, espíritos benignos, como diz Emmanuel, que se dispõem a traduzir os sentimentos maiores da espiritualidade superior em palavras e textos escritos e falados por cada um de nós, mormente os médiuns amadurecidos pelo estudo e pela experiência. Assim, tudo se encadeia e se harmoniza num contexto maior da evolução, realidade ainda inadmissível aos nossos sentidos e na lógica que ainda acreditamos. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos amigos que nos ouvem, e que nós possamos aqui conviver essa hora e meia nessa reflexão muito saudável e elevada a respeito das coisas espirituais. Somos um elo na evolução, né? Então, aquilo que a gente sempre comenta aqui a respeito da escada de Jacó. Então, todos nós temos essa função de amparar aquele que está no degrau de baixo e sermos assistidos por aqueles que estão nos degraus acima de nós. Essa é a corrente evolutiva e o que impulsiona todos para cima. Não se desce escada na evolução, se sobe, né? Todos subindo. Talvez aqueles que ameacem descer, o de baixo fica empurrando para cima, não deixa, né? Então, se existe alguma coisa fatal, é a evolução. Luiz, eu sempre tenho refletido sobre o que se convencionou chamar dentro da doutrina espírita a providência divina. E a providência divina, eu tenho entendido que é todo esse contexto de leis, de situações que se autorregulam e que promovem de maneira inexorável o progresso do espírito. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Tudo caminha nesse sentido. É uma coisa matemática. Matemática. Não tem como voltar. Não, né? Tem como retornar. Muito bem, então esse foi o começo do programa, graças a Deus, caminhando bem. E a gente, o programa Visão Espírita, sempre tem alguns objetivos em que a gente repete, porque entende que isso é necessário na Casa Espírita, que é a necessidade do estudo sistematizado de Kardec dentro da Casa Espírita, formando grupos que estudem, que contestem, que perguntem, que questionem, que leiam a história, que escrevam a história, que ajudem a questionar, para que disso nasça a luz do entendimento. O Espiritismo não é uma doutrina que impõe, é uma doutrina que abre os braços para lhe receber e estica as mãos para a ciência. Esse é sempre o mote principal do programa Visão Espírita. Muito bem, peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, meus amigos, com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, estamos preparados para começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. São três blocos. É o livro Vinha de Luz, o livro Agentes, que hoje temos um assunto um tanto diferente. E no final é o livro da Terezinha, Estudos Espíritas, né? Então hoje, agora, no primeiro bloco, é o livro da Terezinha, Vinha de Luz. E hoje selecionamos o texto. E vocês reparem que na pergunta feita ao Emmanuel fala das características do missionário. Depois o Emmanuel afirma sobre os espíritos benignos, que são as pontes entre o mundo elevado e os encarnados. E agora, a escritura individual, capítulo 94 do livro Vinha de Luz. Emmanuel seleciona um texto, uma frase do Evangelho de Mateus, em que Mateus escreve: "Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras do profeta. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram." E em cima dessa frase, Emmanuel desdobra o seguinte texto: "O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que está compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento nesse particular surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. E apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho no capítulo da morte. Os itens da escritura grafada por ele próprio diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. É o registro, né? É o registro, não tem o que fugir, né? As obras falam por nós. O nosso conhecimento, a nossa consciência, é tudo noção que deveria nos impelir para a evolução, para a execução. Agora, O Paulo definia muito bem isso. Ele dizia que aquilo que ele queria, ele não fazia. E aquilo que ele não queria, ele fazia. Porque eram os hábitos, os arrastamentos. Então, todos nós sofremos as mesmas influências. Nós temos a nossa consciência e temos os nossos velhos hábitos. Então, quando você vê, já era. Você pura e simplesmente só detecta a bobagem que você fez. Mas você tinha consciência e pelo arrastamento você cometeu a velha bobagem que você já sabia. E aí a tua consciência te censura. É justamente a alavanca que nos impulsiona. Porque se nós não tivéssemos essa consciência, nós ficávamos aí que nem, como é que se diz, se debatendo. Patinando. Patinando, é isso aí. Patinando e sem essa consciência das coisas que faz errado. Então isso é próprio da evolução. Nós temos a noção, nós temos a consciência, nós estudamos, mas nós não realizamos. E isso aí, você veja, não é um privilégio do Geraldo, não é privilégio do juiz, não é Luiz, não é privilégio do João. Né? O Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois de todo um apostolado vivido ali ao lado do mestre, ele disse que não conhecia, sentiu medo. Né? Então, nós não temos que nos lamentar ou querer morrer por alguma bobagem que nós fizemos. O importante é a gente reconhecer que fez bobagem e tentar se municiar do máximo de elementos para não repetir. Porque nós também não podemos ficar fazendo bobagem de forma repetida. Né? Nós temos que ter consciência e é essa consciência que nos impele. Então essas coisas vão se sedimentando para que a gente possa crescer. Então é um processo natural. Nós não temos que nos lamentar por causa dos erros cometidos. Nós temos que procurar não errar, mas temos que analisar e temos que reconhecer que somos seres humanos falíveis e a partir do momento que nós detectamos o erro cometido, vamos providenciar para que aquilo não aconteça mais. Lembrando que Paulo negou Jesus 3 vezes, Pedro negou Jesus 3 vezes, e qualquer um de nós, Pedro estava roubado. Né? Imagina se o Pedro tivesse negado a gente 3 vezes, ele não entrava mais nesse programa. Tranqueira, não vai participar do Visão Espírita, não. Contaminado. Né? Mas Jesus fez do Pedro o baluarte da igreja. Então você vê que lição que ele nos passa. Não existe criatura perfeita entre nós. Existem criaturas em ascensão. E Jesus fez desse cara que negou ele 3 vezes a pedra angular da sua igreja. Então essa é a lição que nos passa. Nós somos seres em evolução, em aprendizado. E nós temos que conservar o que nós temos de principal. É a vontade de crescer. Que quando nós nos deixamos invadir pelo arrependimento, pela mágoa, pela sentimento de culpa, essa danada dessa culpa, nós temos que eliminar da nossa existência essa coisa chamada culpa. Nós não temos que pensar e introjetar nada de sentimento de culpa. Todos nós erramos porque nós somos falhos. Nada de ficar com esse pensamento bobo de que se sentir culpado e não merecedor. Não, eu fui um cara que foi criado para a perfeição. E temos que ter sempre a mente voltada para a luz. É lá o nosso objetivo. Então nós temos que fazer todo o possível para avançar, para avançar, para avançar. Derrapou, avança, avança. Até que a gente consiga sair daí. É, o sentimento de culpa, ele deve ser um comportamento que nos conduz a uma atitude melhor, não uma atitude pior. Você pode reconhecer a culpa e, a partir dali, se corrigir. Isso, mas não você falou certo. Reconhecer o erro. Reconhecer o erro. O que nos dá uma sensação de culpa. E essa sensação de culpa não pode ser alimentada. Isso. Porque esse alimento é manter solo podre, né, nos alimentando. E aí é depressão, é uma série de coisas. Você falou do da negação de Pedro, nós já falamos aqui, mas já que você citou, é muito interessante, você falando aqui que a gente não pode ter essa culpa nos matando, né? O livro Boa Nova de Chico Xavier, num dos seus capítulos, se eu não me engano, o capítulo é Negação de Pedro, alguma coisa assim, o Humberto de Campos descreve um momento em que Pedro nega Jesus pela terceira vez, e no momento que ele nega, ele mesmo se arrepende, naquele mesmo momento que ele negou, ele se arrepende, mas ele negou. E ele está vendo Jesus preso numa gaiola, sendo humilhado, e ele, ao longe, ele vê Jesus. E ele começa a chorar a uma certa distância de onde Jesus estava, arrependido do próprio gesto, mas não teve coragem de mudar a atitude. E ele sente Jesus ao seu lado, que entendendo a sua dor, entendendo a sua culpa, lhe diz ao ouvido: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Ah, é daí que o Alan tirou aquela frase. É mais frágil. Então, assim, isso é uma fragilidade. Entendo isso, né? Não é isso? Agora, muito bem. Aí, falando sobre essa escritura individual, o Luiz que faz esses exemplos, eu vou fazer o papel do Luiz aqui. O Emmanuel, ele traça um paralelo entre a nossa vida e uma escritura. Uma escritura de um imóvel, o que tem na escritura desse imóvel? Tem os registros do imóvel, o tamanho, a parte elétrica, localização, o preço vendido. Então tem tudo referente, mas não tem o detalhe do detalhe do detalhe. Esse detalhe é uma coisa do dia a dia. Então quando nós vamos encarnar, aspas, é feita uma escritura dos fatos principais e mais importantes daquela vida, que devem acontecer naquela vida, dando tudo o direcionamento para onde deve caminhar aquela encarnação, da onde sai e onde deve chegar. E ao longo da vida, a gente tem que cumprir essa escritura, pelo menos o que está planejado. Os pontos principais. Os pontos principais têm que ser cumpridos. Esse intermediário entre um ponto e outro fica por conta do livre-arbítrio, como ele mesmo diz, que pode ser modificado para mais ou para menos, mas você vai assumir o compromisso daquilo que você desequilibrou. Agora, os pontos principais vão cumprir. E ele dá um destaque nesse capítulo, que ele fala a escritura da morte. No momento em que a morte deve ocorrer, isso está nessa escritura, o fato vai acontecer. Ele cita aqui, vou até reler, ele fala: nem por isso, todavia, a escritura nos parágrafos da morte deixará de cumprir-se. Você vê que ele não radicaliza, ele fala, vai acontecer. Mais um dia, menos um dia, mais 10 dias, menos 10 dias, mais um ano, menos um ano, isso pode, esse balanço existe, não é uma coisa matemática, 7 de janeiro às 11 horas e 3 minutos, não, isso não vai acontecer, mas assim, vai ter que acontecer em torno dessa data, isso está na escritura, e quando chega o momento, acontece, de um jeito ou de outro, os fatos vão se movimentar para que aquele fenômeno aconteça. Tudo isso eu achei interessante para que a gente entenda o seguinte: não existe o destino, existe uma escritura que deve acontecer, tem que se cumprir as escrituras, como disse no texto inicial de Mateus, para que se cumpram as escrituras. E o Emmanuel faz essa ponte muito interessante para que a gente possa refletir. Muito bem, meus amigos, são 9 horas e 57 minutos, vamos lembrar dos nossos patrocinadores e sempre lembrando que o nosso Facebook... Eu observei ontem, eu estava com 2.930 curtir o programa Visão Espírita. Entra no seu Face, na página Programa Visão Espírita, curte, envia aos seus amigos para que seja divulgado o maior número de informações dessa santa doutrina. Vamos lembrar também dos nossos patrocinadores. Todos sabem que pagamos aqui um preço mensal à rádio, que tem sido muito generosa com a gente. E existe um grupo que trabalha para que esse programa aconteça. A União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da biblioteca e de algumas feiras de livros espíritas, no momento capitaneado pela nossa querida Isabel, que faz muito bem o trabalho. Nós aqui devemos um preito de gratidão a todo o trabalho que ela faz de maneira muito digna. Muito bem, meus amigos, eu adiantei um pouquinho esse tempo, porque vamos entrar agora num tópico muito interessante. A gente estuda no segundo bloco, o céu e o inferno. Mas agora, em 2018, ontem o livro A Gênese completou 150 anos de lançamento em Paris, e surgiu, quer dizer, isso já existia na internet, mas várias pessoas nos contactaram, que no Facebook, de um colega nosso, palestrante até famoso, Geraldo Lemos Cunha, existem algumas colocações que eu li. Eu sou amigo dele no Face, e ele colocou revolução no Espiritismo. O livro A Gênese foi adulterado. E é evidente que para aquele que não tem muito contato com a doutrina espírita, isso choca, isso causa, parece um escândalo, parece alguma coisa que vai mexer nos alicerces de uma doutrina já consagrada e solidificada ao longo do tempo. Então, eu, diante de um assunto que é polêmico, diante de um assunto que eu acho delicado, eu gostaria muito de ouvir a palavra do Luiz Pessoa Guimarães, para que a gente possa embasar os nossos comentários e tomar cuidado naquilo que se vai falar. Então, a dúvida do Geraldo, mandou um WhatsApp para mim, não era só dele, né? O Jairo Capasso, lá da USE, em Piracicaba, hoje de manhã também recebi mais uma dúvida do Alex Bonafini. Em suma, é alguma coisa que surgiu dentro do movimento e muita gente foi pega de surpresa, porque era a primeira vez que eu ouvia falar a respeito desse assunto. Como também para mim foi, né? Eu pertenço a uma instituição lá em São Paulo, que é o CCDPE, Eduardo Carvalho Monteiro, que é o Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, que é dirigida hoje pela Júlia Nezu, que é presidente também da USE. O CCDPE, ele tem um site, se eu acho até recomendado que todos conheçam, porque é um instituto de pesquisa, e onde a gente, em contato com eles, a gente fica a par daquilo que está acontecendo e de pesquisas que são realizadas e se aprofundam em vários assuntos. O site do CCDPE é www.ccdpe.org.br. Associado ao CCDPE e caminhando em paralelo, tem a LIPE, que é a Liga dos Pesquisadores Espíritas. Inclusive, uma ocasião, eu, o Geraldo, o Alain, o programa nosso aqui foi suspenso e coincidia com um evento lá da LIPE, no CCDPE, que nós também temos contato com essa liga, porque eles fazem constantes pesquisas a respeito do Espiritismo, e a gente sabe o que está se passando, né, nesses órgãos que se aprofundam em vários assuntos. Nós ficamos no geral, e esses órgãos se aprofundam, e a gente tem a oportunidade de conhecer em profundidade aquilo que nos interessar no movimento espírita. E o site do LIPE é www.lihpe.net. LIPE, lihpe.net. Esses dois organismos já estudam todo esse assunto há muitos anos, né? Então, aquilo que para mim, para o Geraldo, para o Jairo, era uma novidade, por quê? Porque nós tomamos contato com a informação pela primeira vez, e eu participo da diretoria do CCDPE, e eu fui observar que na minha caixa de e-mails tinha um e-mail da Júlia Nezu para o Luiz Guimarães, que era diretor do CCDPE, abordando a questão que seria estudada hoje, junto à pessoa que foi o pivô dessa notícia nesse momento. Por que essa notícia chega nesse momento? Porque ontem o livro A Gênese completou 150 anos. Então, quando você tem interesse em que alguma coisa aflore, você joga isso no ventilador, né? Nessa época, isso aí a coisa vem à tona. Então, é uma estratégia daquele que quer divulgar aquela pretensa notícia que ele está levantando. Essa notícia levantada era por uma argentina chamada Simoni. Essa Simoni, ela publicou uma pesquisa que ela fez com relação à Gênese, a quarta e a quinta edição da Gênese. Ela publicou na Argentina e a Federação Espírita Argentina, preocupada com o assunto, levou o assunto para a Organização Internacional do Espiritismo. E aí a Organização Internacional do Espiritismo ficou sabendo que isso estava sendo levantado, mas é um assunto que não é novo, né? Esse assunto surgiu pela primeira vez em 1884, no mês de dezembro, quando Henri Sousse, que é um biógrafo do Allan Kardec, ele publicou um artigo intitulado Uma Infâmia, né? O que que ele dizia nesse artigo? Ele dizia exatamente isso. Ele comparou a quarta edição, que foi emitida antes do Allan Kardec, com o Allan Kardec vivo, com a quinta edição que foi emitida depois que o Allan Kardec desencarnou. Então, a expressão dele é que ele fez uma comparação milimétrica. Quer dizer, ele pegou em francês as duas edições e comparou e constatou que houveram 150 alterações, né? Então, essas 150 alterações, elas diziam, inclusive uma das alterações, que foi suprimido um item inteiro, que era referente à natureza do corpo de Jesus. Então, aí começa a levantar uma questão que também é velha, é com relação ao Rostand. O Rostand, ele foi um advogado francês que escreveu um livro intitulado Os Quatro Evangelhos. Eu nunca li esse livro. Eu nunca li esse livro e vou explicar o porquê. O Kardec, na Revista Espírita, ele comenta sobre esse livro. Então ele comenta, e o comentário que ele fez foi muito claro. Ele disse assim que o Rostand era prolixo. A obra tem algumas coisas positivas, mas ele poderia ter escrito esse livro dele... De quatro em um volume, né? Isso. De quatro volumes que tem, poderia ser resumido a um volume. Ora, eu sou uma pessoa que pensa. Se você acha que eu vou gastar tempo consumindo quatro volumes para chegar à conclusão que aquilo lá vale um? Eu tenho muita coisa aí que eu vou ler e que um volume justifica um volume. Então, esse livro eu vou ler, talvez, o dia que eu não tiver mais nada para ler. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma fila de uns 100 livros ainda para ler, que eu catalogo e insiro no Vadimecum Espírita. E são livros importantes, livros bacanas. E eu não tenho tempo para ler, né? Então, eu estou lendo na velocidade que eu posso ler e de acordo com o tempo disponível. E o Henri Sousse, ele justifica no Jornal do Espiritismo de fevereiro de 1885, por que ele fez essa pesquisa, né? Então, ele estava mais ou menos desconfiado sobre o assunto. Aí, numa discussão em grupo, onde tinha outros espíritas, um espírita lionês, ele, de uma forma assim inadvertida, ele deixou escapar que o Kardec não estava com essa corda toda. Tinha suas deficiências, né? E tanto assim que o Lemaire, na quinta edição, ele fez algumas correções naquilo que Kardec tinha escrito. Aí o Henri Sousse ficou antenado. Que assim, não tiveram coragem de falar isso quando o Kardec estava vivo, né? Isso, falaram exatamente. Depois de morto. Falaram, né? Depois de morto. Então aí o Henri Sousse chamou atenção e ficou alerta, né? E aí, inclusive, esse interlocutor, ele, quando viu que tinha falado bobagem, aí ele disse assim, não, mas foi coisa assim, só de forma, não foi de fundo, né? Quis disfarçar. O Henri Sousse, ele se moveu no sentido de assim, pera um pouquinho, agora deixa eu ver o que aconteceu. Sim. E aí, nessa verificação, ele observou que houveram 150 alterações, inclusive foi suprimido um artigo. né? E dizia exatamente com relação à natureza do corpo de Jesus. Então, o Geraldo Lemos fez sensacionalismo. Por quê? Porque não é um assunto, primeiro, inédito. Esse assunto já foi ventilado em 1884. Não é coisa nova. É um assunto velho já. E não está totalmente esclarecido. E não está totalmente esclarecido. Até porque, veja bem, eu sou um cara muito objetivo, né? O que que eu fiz? Eu cataloguei essa quinta edição. E eu sei, eu lembro, que com relação a essa questão do corpo fluídico de Jesus, Kardec era totalmente, frontalmente contra. Então eu fui na mosca, eu fui exatamente nesse ponto. Ele era contra o quê? Contra essa teoria de que Jesus possuía corpo fluídico. Ao longo de toda a sua obra ele deixou claro isso. Ao longo de toda a sua obra e na Gênesis, ele deixou claro isso. Jesus possuía um corpo como todos nós. Sim, deixa claro. Maria ficou grávida. Se essa supressão foi acontecer, então, e essa afirmação de Kardec, como era uma afirmação taxativa, deve ter saído. E eu fui lá, não, continua. Então, essas alterações não devem ser coisa do outro mundo, né? Deve ser coisas assim que... Para quem gosta desse assunto, e aliás, eu também tive a oportunidade de observar, que muita gente gosta. Na internet, se você botar esse assunto no Google, aparecem milhões de blogs que já escreveram sobre o assunto, já discutiram. Os caras já comentaram, o nego dando uma opinião, outro dando outra. Então, é um assunto antigo, um assunto velho. Aí, o que que você observa? Existe uma coisa no movimento espírita nacional, e aí é uma coisa que nós precisamos prestar atenção, que muita gente tem interesse na questão comercial, na questão da vaidade. E aí, essas pessoas pegam um momento desse, e você veja, é uma data fantástica, 150 anos da Gênesis. E aí você lançar, na proximidade dessa data, uma coisa sensacionalista... Era para festejar e não para criticar. Exatamente, esse é o ponto. Né? Então era para festejar, não para levantar uma coisa. Aí eu me lembrei de um assunto... que popularmente, a gente quando fala de uma forma pejorativa, ele fica assim, chulo. Mas nós vamos falar com linguagem científica. As fezes, elas fedem. E quando as fezes são emitidas e são fresquinhas, elas fedem bastante. Mas com o passar do tempo, essas fezes vão criando uma casquinha que protege esse fedor. Agora, se você remover essa casquinha, fede de novo. E é mais ou menos isso que acontece também no movimento espírita. Você lembra da Bíblia. A Bíblia foi adulterada, né? Tentaram suprimir da Bíblia uma série de informações, tentaram alterar. Não adianta. Nós continuamos lendo a Bíblia, continuamos lendo o Evangelho e nós tiramos dali a essência. Porque a essência, ninguém muda. Você pode mudar a forma, mas se você mudar a forma e a essência mudar, todo mundo vai perceber. Então você percebe o seguinte, e é isso que eu fiz. Eu fui na Gênesis, procurei aquilo que Kardec era textualmente contra, e continua lá. Então eu, sem fazer uma análise maior, eu poderia dizer o seguinte, o que mudou foi resquícios. Agora, aparentemente coisas de menor importância. De menor importância, porque Kardec continua na quinta edição dizendo que o corpo de Jesus era um corpo material como todos nós. Entende? Quer dizer, eles não mudaram a essência da coisa. O que me chamou a atenção, Luiz, assim, por exemplo, e isso eu gostaria de dar um destaque, faz de conta que você ouça uma acusação a meu respeito. Alguém fale mal de mim e faça alguma citação. Você sairia divulgando essa acusação sem ter provas, sem tirar a limpo isso, ou você esperaria ter um contato comigo, esclarecer tudo para depois se manifestar? Claro, teria prudência de primeiro ver o que, que o Geraldo tem a dizer. Para ver se isso é uma verdade. Geraldo, eu tenho um exemplo prático na família. Nós estávamos naquelas festas de família, e você sabe que tudo quanto é lugar... tem esses bastidores, né? Deram um nome bonito para fofoca, né? Deram um nome, bastidores. Então, na televisão, você ouve lá os repórteres assim, conversa de bastidores, quer dizer, fofoca, né? E aí, nessa ocasião, na festa de família, algumas primas se acercaram de mim para saber uma particularidade a respeito de um tio nosso que, por eu ter muita proximidade com esse tio, elas imaginavam que eu sabia em detalhes e ia pô-las a par. Aí elas me perguntaram, escuta, é verdade mesmo que o tio anda se relacionando com a fulana? Sabe o que, que eu fiz, Geraldo? No mesmo momento esse tio estava próximo, eu disse assim, por favor, chamei ele e disse assim, elas querem saber da fulana. E saí da roda. Elas, ai, aquele gritinho de pavor, mas acabou, entendeu? Acabou. Porque quando você traz o fofoqueiro à tona e ele tem que se deparar com a realidade, ele treme, porque ele tem consciência que está fazendo coisa errada, entendeu? Então, realmente, em hipótese nenhuma, nós podemos pensar e se aproveitar de alguma coisa que esteja em detrimento de alguma coisa que nós conhecemos e sabemos que é boa, e sair por aí levantando. Entendeu? Quer dizer, então é aquela coisa que você ouve e aí você tem uma... Nós somos criaturas falhas. E aí as pessoas normalmente sentem a sensação e a vontade de ser portador da novidade. Então, para ele, como para mim foi, a primeira vez que ouvi o assunto, sem conhecimento, jogou no ventilador, para dizer assim, olha, fui eu que divulguei. E aí, é a tal história, você pode ganhar fama ou você pode ser crucificado. Pois, né? É. Por quê? Porque se você realmente está levantando alguma coisa de fundamental, então aquilo lá vai ser esclarecido. Mas, finalizando, a USE está se reunindo com essa autora, Simoni, né? Porque o objetivo é exatamente isso. Esse relato já existe do Henri Sauce. Se essa mulher fez a mesma pesquisa que, segundo Henri Sauce, ele fez, as informações devem bater, né? Então, a USE está clarificando o assunto junto com o CCDPE para que a claridade se faça, né? Se ela comprovar aquilo que o Henri Sauce fez, ótimo. Quer dizer, duas fontes de informação coincidem, né? E de uma forma científica, de uma forma em pesquisa, comparando letra por letra de tudo que há entre as duas. E uma coisa que é interessante, Luiz, destacar, na medida que se lê a obra de Kardec, você vai lendo e você vai criando imagens e você começa a entender o pensamento de Kardec. Então seria interessante que qualquer pessoa, ao estudar Kardec, tentasse entender o que Kardec estava pensando, e você vai ver que tem todo um sentido, tem toda uma lógica, tem toda uma sequência na obra de Kardec. E que me parece que essa colocação que foi revolução no Espiritismo foge ao pensamento de Kardec. Me parece uma colocação muito precipitada de alguém fazer uma afirmação dessa natureza no momento em que se completa 150 anos. Então seria interessante as pessoas que estão divulgando isso saberem o que estão falando, porque passam a ser pessoas temerárias. É só você ver o que a pessoa tem e o que ela está falando. Eu acho que isso embasa muito bem aquilo que se diz. Isso para mim, inclusive, eu posso confirmar isso que você está falando. Você lembra que quando Geraldo Lemos esteve aqui, ele era portador de notícias de que o Chico teria falado em off, né? Para aquele grupinho que fica depois das reuniões, né? Então isso aí é uma coisa muito temerária, porque como é que você vai provar que você ouviu o Chico falar aquilo, né? Será que aquilo ali é da sua criação, o Chico realmente falou? E o próprio Chico, o Chico é um ser humano, né? Quer dizer, então eu não estava aqui. Eu estava em São Paulo nessa ocasião, eu já fiquei com o pé atrás com relação àquilo. Agora, em ele sendo portador de uma notícia dessa forma, reitera a minha impressão. Não é digno de confiança. Entende? Eu acho que a gente tem que ficar com o pé atrás com relação a criaturas que não têm essa preocupação. Nós estamos falando da Gênese. Nós estamos falando de uma filosofia. Né? Então, você ouvir coisas erradas, não tem problema nenhum. O Chico é muito, muito claro. Não seja uma, como é que se diz, estação terminal da fofoca. Ah, é verdade. Né? Então, se existe uma fofoca e ela passou por você, que pare ali. Agora, se você passou a fofoca para frente, você passa a ser responsável naquele trecho. Muito bem, eu acho que ficou bastante esclarecido, pelo menos esse é o primeiro, é o pontapé inicial. Eu imagino que surgirão desdobramentos, Luiz. Sim, o que acontece? Esse Henri Sosse, ele fez a comparação texto por texto e ele detectou as diferenças. Agora, se você tiver a possibilidade de se debruçar sobre essas diferenças, aí você vai ver, isso aqui não tem nada demais, isso aqui é importante, isso aqui é, entendeu? Quer dizer, mas aí é para quem tem tempo para isso, que queira ter se dedicar a isso. Né? A internet está cheia de coisas sobre isso, não é? Né? O Geraldo não foi o inédito, não. Isso aí está cheio de sites e de pessoas discutindo o assunto, já há muito tempo. Não é coisa nova. É que nós não nos interessamos. É que é tanta coisa, né? É, entende? Quer dizer, isso aí é só menos importância. Muito bem, eu espero que tenha sido... Para mim foi satisfeito essa curiosidade, preencheu uma lacuna. E acho que, como eu disse, vai haver desdobramentos. E à medida das necessidades, a gente trará a vocês que estão nos ouvindo as novidades, os pontos e contrapontos, as teses... Isso aí, Geraldo, né? É muito comum... Em traduções. Sim. Você tem, por exemplo, a edição quinta do Herculano Pires, traduziu do francês da edição quinta, e a Febre, que traduziu do francês através do Guilhom Bilheiro da tradução quinta. As palavras são totalmente diferentes, mas o sentido é o mesmo. Entendeu? E isso é o principal. Isso é o principal. Isso é o principal. Muito bem. São 10 horas e 20 minutos, conseguimos aqui. Então a gente vai... eu acho que esse assunto foi extremamente procedente trazer hoje, porque isso ficamos sabendo ontem, e vamos fazer uma leitura menor hoje do livro O Céu e o Inferno, para que a gente dê sequência, né? E nós estamos aqui na primeira parte do capítulo 3, em que o Kardec, no livro O Céu e o Inferno, que veio a público em 1865, ele fala sobre o céu. E aqui ele fala, estamos no item 8, da primeira parte, capítulo 3, quando ele fala da encarnação. O capítulo 8 fala da encarnação, o item 9 fala da encarnação, das leis da reencarnação e da tese de uma só vida, e o item 10 no mundo espiritual. Então eu vou tentar ser sintético. E o Alan está nos ouvindo. Ah, o Alan está nos ouvindo lá, ele está na praia, né? E aí o Kardec escreve o seguinte, e eu e o Luiz comentamos aqui. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou das más qualidades. Então ele declara aqui que a reencarnação é necessária sobre dois aspectos, o intelectual e o moral. O intelectual é ligado ao seu trabalho e a parte moral é a relação entre os seres humanos. Ele não fala em econômico, não, né? Não, ainda não. Não. Então você vê, na nossa vida, o que a sociedade dá importância é a economia. É o assunto da moda. O assunto da moda é a economia. E aí ele dá um destaque às qualificações do ser humano quando diz a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza e a lealdade, a má fé e a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui homem de bem ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo, as relações do homem com os seus semelhantes. Então, todas essas características do ser humano ficam declaradas, exaltadas, objetivas no contato de um ser humano com outro. para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. Então, esse primeiro tópico, ele fala sobre a necessidade da encarnação. E aí ele já condena a clausura, né? A clausura, né? A clausura... Quer dizer, já mostra que essa questão de você, por exemplo, em vez de utilizar os seus trabalhadores para contaminar a humanidade positivamente, você enclausura eles para ficar longe do pecado, né? Da insanidade. Isso é uma estupidez. É um egoísmo, é um, né? É um egoísmo. E no segundo tópico, item 9, aí ele confronta a tese das muitas vidas, as reencarnações, e a tese de uma vida só, uma única vida. E aí o Kardec diz: uma só existência corporal é, manifestamente, insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Olha que interessante, né? Que uma só existência não dá para você corrigir tudo. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? Quer dizer, ele questiona: como é que aquele selvagem vai progredir tanto que um europeu bastante adiantado? Não vai. E uma vida não vai. Há pouco tempo eu tenho um amigo que foi para o interior de Moçambique, e no interior de Moçambique, uma zona totalmente sem cultura, sem água, sem luz, eles não sabem plantar para colher. E ele foi por uma ONG ensinar a eles a plantarem. Higiene zero. Para onde vai esse espírito depois da morte? Ele não sabe. Ele tirou uma foto de uma senhora com uma criança no colo, uma senhora negra. Mas assim, higiene zero, conhecimento, não sabe que existe luz, internet. Para onde vai esse espírito depois da morte? Que mal ele fez, que bem ele fez? E o Kardec coloca isso: como é que esse espírito vai evoluir? Como é que ele vai para o mesmo lugar que alguém que tem uma instrução, que fez o bem, que fez aquilo, né? Aí o Kardec fala: o simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e da bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressistas da natureza. E ele vai mostrando a nulidade de uma só vida para explicar a evolução. É isso aí, quer dizer, ele mostra exatamente, através da estupidez, né? da falta de lógica, a possibilidade de uma pessoa ter uma encarnação só. Né? Quer dizer, qualquer pessoa minimamente inteligente tem que compreender isso. Entende? Agora, o grande problema é exatamente esse ponto: as pessoas se deixam comandar pelas religiões. Então elas nunca nem pensaram sobre o aspecto de reencarnação. Não tem um pensamento livre, né? Não tem um pensamento livre. A questão do Nicodemos: como é que pode um homem velho entrar de novo no ventre da sua mãe? Por quê? Porque ele, na cabeça dele, na cabeça de quem nunca pensou no assunto e nunca discutiu com outras pessoas, ele nunca imagina a questão da miniaturização. Ele nunca imagina a respeito da questão do corpo fluídico. Né? Quer dizer, ele não materializa ou não racionaliza a possibilidade daquilo acontecer. Por quê? Ele está amarrado ainda que nós somos o corpo físico. Como é que nós podemos, quando chegamos na velhice, voltar para o ventre da mãe? O pensamento dele é lógico pela ignorância que ele possui. Né? Então você estava falando aí a respeito desses selvagens, eles estão exatamente no estágio de simples e ignorantes. Estão ali. Eles não fazem mal para ninguém. Não faz mal nenhum. Agora, falávamos hoje dos missionários. Esse teu amigo é um missionário. Ele está levando um progresso, um crescimento, uma informação que aqueles nativos... Básica. Então, missionário tem todos os graus. Todo cara que está no degrau de cima, amparando do degrau de baixo, é um missionário. A missão dele é fazer o outro subir. E aí o Kardec, ele já, no final desse item, ele já prepara o próximo item, que é o seguinte, ele fala assim, a encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhe os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores que nada tem na materialidade terrestre. Isso responde àquela questão de Emmanuel que ele aborda sobre as almas gêmeas. Lembra quando Emmanuel fala das almas gêmeas e a Febe colocou lá uma nota restritiva dizendo assim, isso aqui é contrário ao que diz Kardec. E a Febe está errada, porque Kardec não disse almas gêmeas, Kardec disse metades eternas. O eterno é aquele que supera o estágio de encarnação e nos mundos superiores continua. E Emmanuel não, Emmanuel se manifestou a respeito de almas gêmeas. O que é alma? É o espírito encarnado. Então, quando nós alteramos, nós saímos desse estágio de necessidade de encarnar para evoluir, já deixamos de ser alma, porque não estamos mais animando corpos. Aí, então, a Febe estaria certa, porque aí seria acompanhado depois das reencarnações. E aí, para finalizar no item 10, que é pequenininho, quer dizer, falamos da necessidade da encarnação, ele confrontou as muitas vidas com uma vida, e agora ele fala assim, no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que fez. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. Esse é o estado normal, nós confundimos. Então você vê que ele encadeia, é, isso, né? Isso, é aquilo sentido que os espíritos chamam erraticidade, né? E o Hernani Guimarães Andrade chamou de intermissão. Intermissão é a mesma coisa. Aí ele finaliza assim, o estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Então, lá no mundo espiritual, ele exerce o progresso do conhecimento. E aí, no mundo material, ele poderá ou não exercer o progresso da obra, da efetividade. Colocar em execução, é ele colocar em execução aquilo que ele aprendeu teoricamente. Né? Então, seria num curso técnico você ter as aulas teóricas e as aulas práticas. Né? Então, na espiritualidade você tem as aulas teóricas. Então, você evolui nesse sentido, em conhecimento, intelectualidade. Agora, você, ao pô-las em prática, você corrobora aquilo que aprendeu ou você vai ter que repetir. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 32 minutos. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita também precisa da sua ajuda, do depósito identificado, do amparo financeiro ao programa. E a gente sempre cita as contas bancárias, que se você puder nos ajudar, vai facilitar muito o trabalho de todas as uniões das sociedades espíritas. O banco de preferência é o Banco Santander, de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. E as outras duas contas do Banco do Brasil, do Luiz Pessoa, lá em Piracicaba. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6. Conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, também do Luiz, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Lembrar da Netcom Brasil, que é uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, atende pelo telefone 3371-6915. Agora vamos para a música de boa qualidade. Bota boa qualidade hoje, você vai adorar, Geraldo. É, vamos ver. Ele sabe que eu gosto de música clássica e ele acabou trazendo, acho que é Polonese, né, de Frédéric Chopin, e que é uma música simplesmente fantástica. Eu estava comentando com ele, aqueles que tocam piano sabem que não é fácil tocar piano e que precisa tudo um preparo, um treinamento, uma concentração. Não é só apertar na tecla, não, tem que ter todo um envolvimento emocional. Você fala que não é fácil? Aqueles casos daquelas crianças que já nascem tocando aí. Pois é, isso é um desafio para a ciência. Existe a possibilidade de um ser humano com 2 anos sem aprender a tocar piano? Acho que trouxe isso de algum lugar. Tranquilo. Né? Quer dizer, então eu pergunto para você, qual a única explicação para isso? Porque não deu tempo dele treinar. Não deu tempo de treinar, não deu tempo para absorver. Um pianista medíocre, ele se forma em 9, 10 anos. Uma criança com 4 anos de idade tocar piano, E aquela criança japonesa, né? Que, é tranquilo. Que toca, tem... e toca rindo, né? Rindo. Então você me diga o seguinte, houve o aprendizado? Houve. Quando? Antes do ventre. Ele pode até ter tido algumas aulinhas aqui, mas foi, não, foi só pedra de toque tem, pra ele começar. É anticientífico. Então, a é única... isso que eu reclamo da ciência. Ela teria que dizer assim, pela explicação natural, essa criatura jamais tocaria picando. Agora, existe uma teoria, que é a teoria da reencarnação, que aventa a possibilidade de ser isso. Então, é a única plausível. É a única plausível, exatamente. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 38, 39 minutos. Hoje vamos começar agora o terceiro bloco, que é o sexto livro da coleção da Terezinha Oliveira, Estudos Espíritas do Evangelho. Estamos no capítulo 10, João Batista, o precursor do Cristo. Já fizemos a parte inicial, na outra vez que estivemos aqui. E hoje, todos sabem que os judeus estavam esperando o Messias. Então, todo aquele que parecia ser diferenciado, havia uma busca, um questionamento. É você o Messias? Isso já tinha se tornado comum entre os judeus de Israel, porque todos queriam encontrar o Messias. E esse subtítulo que a Terezinha coloca, a pergunta é, quem és tu? E começa assim o texto que a Terezinha escreve. Os judeus estavam sempre na expectativa da vinda do Messias, e ninguém sabia como ele seria. Se alguém chamava a atenção pública, como João Batista estava fazendo, logo pensavam que pudesse ser o Messias. Então, de Jerusalém mandaram sacerdotes e levitas para perguntar a João, quem és tu? E João Batista responde, eu não sou o Cristo, respondeu imediatamente João. Mas também esperavam que antes do Cristo, o profeta Elias voltasse à terra, baseando-se em Malaquias, que era um dos livros da Bíblia Antiga, no seu capítulo 4, quando ele diz, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e o terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra em maldição. Fecha aspas. Ora, João era enérgico e destemido, como Elias o fora, e pregava exatamente o arrependimento e a reconciliação. Então perguntaram a João, então és Elias? Ele diz, não sou, respondeu João. Negou, porque ao reencarnar esquecemos o passado. Ele não tinha essa lembrança. Ele não tinha essa consciência. E aí insistiram no questionamento, és tu profeta? Voltaram a indagar. E ele disse, não, respondeu João, no caso, significaria ser um porta-voz divino. E João, de fato, não era o verbo, ele não era o mensageiro maior, porque João entendeu que profeta seria essa luz maior. E aí continuaram o questionamento a João, que dizes de ti mesmo? E ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, respondeu João citando Isaías. E de fato, clamava no deserto das almas sem fé e corações endurecidos. E finalizaram, se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta, por que batizas? E ele responde, eu vos batizo com água para o arrependimento, explicou João. Mas alguém mais poderoso viria depois, batizando com o Espírito Santo e com o fogo. Então aí exatamente, essa é a diferença que a doutrina espírita pregoa com relação ao batismo, né? É o batismo do fogo do contato com a vida, né? Contato com as tentações. Então você como espírito, você vai ser batizado pelo fogo diante das provações. Então, esse é realmente o grande batismo, quando nós, através das nossas existências, formos portadores da boa nova através das nossas ações. Então, João Batista, ele se disse claramente, né, aquele que fazia e dava continuidade àquela prática, que entre os judeus, ela foi para fazer uma média, porque os judeus faziam a circuncisão. E com a vinda de Paulo, como muitos que eram gentios não aceitavam a circuncisão, eles então inventaram o batismo, que era para substituir a circuncisão. E esse batismo veio lá da tribo dos Baptas, né? Que tinham essa prática, então Paulo substituiu um mal maior por um mal menor. E aí ele fez uma média e pôde contemporizar a coisa. E essa prática se deu por muito tempo, ainda hoje, né? Agora, são coisas que tem que entender esse fundo. O batismo do arrependimento. O batismo daquele que, chegando numa idade adulta, ele, através do seu livre-arbítrio, ele escolhe um novo caminho. Ele decide que a vida que ele levava não é uma vida digna e ele quer se transformar. Ele quer seguir o exemplo de Jesus. Aí, seguindo a Teresinha, coloca um outro subtítulo. Eis o Cordeiro de Deus. Isso está registrado em João e Mateus. E a Teresinha escreve. Jesus veio da Galiléia ter com João, junto ao rio Jordão, e ali foi batizado por ele. Já saíra da água e estava orando, quando João teve uma visão. Entre parênteses e entre aspas, se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, fecha aspas e o parágrafo, e o parênteses, e ouviu-se, abre aspas, uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, fecha aspas. E a Teresinha volta a escrever, João Batista, que estivera aguardando esse sinal para reconhecer o Messias, a partir de então testemunhava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Essa frase é linda. E como que Jesus tira o pecado do mundo? Ele tira o pecado do mundo através do exemplo, né? Porque quando nós nos transformamos, nós deixamos de seguir o pecado para seguir a Jesus. Então, essa transformação não é a interpretação que se deu de que Jesus teria morrido lá na cruz e naquele instante ele pegou todo o pecado do mundo, passado, presente e futuro, e levou junto com ele. Através do seu sangue. Então a gente não vai ter que pagar nada. É, entendeu? Quer dizer, Jesus já levou tudo através do seu sacrifício. Quer dizer, de novo, o conceito do sacrifício humano, né? Através do sacrifício de Jesus, ele limpou o mundo do pecado. O mundo se livra do pecado quando cada criatura, através do exemplo de Jesus, resolve seguir as suas atitudes, se transforma, né? Não é que bota o pecado na fogueira para queimar e ficar puro. É através da transformação. E isso não é do dia para a noite. Lembrando Paulo, aquilo que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. Isso aí é através de luta, através de transformação. Dia a dia. Agora, o principal se dá nesse ponto. Eu estou decidido a transformar. Esse é o ponto principal. E aí a Teresinha faz um outro subitem que ela coloca. Que ele cresça e eu diminua. E aí a Teresinha escreve. Jesus ainda não se manifestara abertamente nem produzira fenômenos, mas ante a indicação do Batista, muitas pessoas começaram a segui-lo, até mesmo alguns discípulos de João. Houve quem quisesse reclamar porque o povo estava indo ter com Jesus em maior número do que com João, mas este explicou, é necessário que ele cresça e eu diminua. Você vê, né, que coisa bonita, né, quer dizer, o cara... tendo a consciência do papel dele no processo, né? Então aí ele deu a testemunho literal de que num processo você não pode pensar em si. Você tem que pensar no processo. No todo, né? No todo. É o que nós precisamos aprender a trabalhar nas empresas, que nós precisamos aprender com relação à doutrina, né? Nós acabamos de falar. Aquele moço que publicou o negócio da Gênesis, ele pensou em si. Ele não pensou no processo. Na doutrina. Na doutrina. Entendeu? Quer dizer, que nós pensemos na doutrina. É necessário que ele cresça. Porque a minha parte no processo acabou aqui. E aí a Teresinha continua quando ela fala um outro subitem. A tocha passa de mãos. E a Teresinha escreve. A missão de precursor terminara. João prosseguia sua vida normalmente. De público e agressivamente, condenou Herodes por ter tomado como esposa a Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, um adultério. Mas foi preso. Herodíades queria matá-lo, mas Herodes ainda atendia João, embora o mantivesse na prisão. Ao saber que João fora preso, Jesus voltou para a Galiléia e começou a pregar como João o fazia anteriormente. Aí Jesus repetiu as palavras de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E começou a curar, afastar espíritos obsessores e muitos outros fenômenos. Da prisão, João mandou dois discípulos ter com Jesus a perguntar: és tu que havia de vir, ou esperamos outro? Mas João já sabia que Jesus era o Cristo. Talvez quisesse com isso encaminhar os discípulos para conhecerem Jesus e o seguirem. Em resposta, Jesus atestou sua missão não com palavras, mas com fatos. Produziu vários fenômenos e mandou os discípulos contarem a João. Aí, né? Ele não tinha o que esconder, né? Ao passo que Jesus... E você vê que é interessante. João, ele não tinha consciência que ele era o Elias, né? E Jesus tinha. Jesus sabia que era o Filho de Deus. Então você vê a distância de João para Jesus. Jesus tinha toda a consciência daquilo que ele estava fazendo, da sua missão, e João não. João tinha uma consciência... Tinha alguns flashes assim, algumas percepções. É a diferença. E você vê que ele voltou a ser normal, criticou Herodes. Isso aí, entende? Quer dizer, é a diferença do cara que está nesse estágio. Nós acabamos de falar de encarnação. João era uma alma, quer dizer, era um espírito encarnado. Jesus era um espírito. Né? Ele não perdeu as qualidades embora de espírito. Embora encarnado, ele venceu tudo. Exatamente, né? E a doutrina é muito clara com relação a isso. Pela elevação do espírito, ele se amarra ao corpo material, de certa forma, liberta. Entende? Quer dizer, ele tem um corpo material, mas é um corpo mais sutil do que os outros, e ele tem essa consciência. Por quê? Porque ele praticamente vive nos dois mundos. E isso aí, a doutrina repete isso a todo instante. Que às vezes, quando nós nos elevamos, nós ficamos entre o mundo corporal e espiritual, tendo a consciência das coisas do espírito. E Jesus nunca perdeu. E olha que interessante, a Teresinha continua assim, o outro item. Que saístes a ver? E a Teresinha escreve, olha que interessante. Quando os discípulos de João partiram, que eles fizeram a pergunta de Jesus, viram vários fenômenos. Quando os discípulos de João partiram, Jesus falou ao povo sobre João, afirmando que ele era profeta, que ele era grande e que era Elias. Esse é o Elias que haveria de vir. João sempre falou de Jesus com respeito e submissão. Jesus sempre exaltou a João, dizendo que ele era mais que profeta, que ele era um precursor. Dentre os nascidos de mulher, não há maior. Está vendo? E você vê mais uma coisa. Dentre os nascidos de mulher, quer dizer, dentre as criaturas que ainda estão nesse estágio evolutivo, né? Porque Jesus foi o maior espírito que habitou entre nós. Agora, ele tinha consciência disso tudo. E aí está a distância. João não tinha consciência. Ele não sabia que ele era Elias. Ele não estava blefando. Ele estava com a limitação que todo encarnado tem, esquecimento do passado. E a Teresinha continua. Deram exemplo de como os trabalhadores da Seara se devem reconhecer e apoiar. Mesmo se houver alguma diferença no modo de agir, porque entre João e Jesus havia algumas. João batizava e seus discípulos jejuavam. Jesus não batizava nem seus discípulos jejuavam. Aí coloca entre aspas, a lei e os profetas duraram até João, fecha aspas. Enquanto Jesus, abre aspas, ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, fecha aspas. É a formalidade. Formalidade. Curioso é que os fariseus e doutores da lei não acolheram a João nem aceitaram a Jesus, que procediam de modo diferente, o que levou o mestre a indagar: a quem compararei os homens desta geração? É justamente por isso. E por que os fariseus não faziam isso? É justamente quando o homem começa a cuidar das coisas de Deus. Então eles eram os responsáveis pela religião. E na realidade eles não se tocaram disso. Eles achavam que eles eram dono da religião. Então eles acharam que a religião teria que ser de acordo com aquilo que eles pensavam. Então é o fato de você, em vez de você se elevar, você querer que o mundo desça até você. Então a doutrina espírita é fantástica com relação a isso, mostrando exatamente isso. Os espíritos não baixarão a você. É você que, se você quiser ser inspirado, se você quiser ser intuído, que Kardec diz que é o maior grau de evolução da mediunidade, você tem que se elevar. Né? Você quer escutar os espíritos? Eleve-se. Porque eles não vão ficar no seu ouvido soprando o resto da vida. Não é o sombra. Não, né? Não. Ô, Luiz, vou fazer uma provocação a você, que é assim. Eu morei no Rio de Janeiro 12 anos, e aos 12 anos frequentei grupos espíritas muito bons, e realmente existe no Rio de Janeiro uma tendência maior em se acreditar nas teses de Rustang, Jean-Baptiste Rustang. Ele foi implantado pela FEB. Pela, né? FEB. E aí, eu vou fazer isso, porque essa frase aqui era uma frase que eu era jovem. Você escutava com frequência? Eu escutava com frequência como se fosse um embasamento para que Rustang tivesse razão, aquilo, que é isso daqui, que Jesus fala assim, que eu lembro de os rustanguistas chegarem a mim e falarem, e eu com 21 anos eu fiquei em silêncio porque eu não tinha o conhecimento. Argumento, é. Ele falava assim, que Jesus disse mesmo, dentre os nascidos de mulher, não há maior que João Batista. Quer dizer, o que eles falavam? Se Jesus falou isso, é que ele não era nascido de mulher. Essa era uma tese. O que, que você tem a dizer dessa frase de Jesus relativa à tese de Rustang? Veja bem, Jesus aí, ele estava estabelecendo aquele limite que nós estabelecemos agora. Jesus tinha consciência de tudo. Então era um espírito que ele vivia muito mais, né, das coisas espirituais do que das coisas da matéria. Agora, se você imaginar que Jesus não tinha um corpo físico, você vai ter que imaginar que houve uma mágica aí, né? Maria gerou o corpo físico de Jesus, mas não gerou o espírito. João teve o seu corpo físico gerado por Maria. Agora, o processo evolutivo dessa gravidez foi completamente diferente. Uma vez eu assisti na Federação Espírita uma demonstração até da diferença dos espíritos quando reencarnam. Então, por exemplo, nós sabemos da miniaturização e no apagamento do espírito quando reencarna. Né? Então, você sabe, quando existe a concepção, você como espírito se apaga. Agora, um espírito evoluído, ele continua trabalhando enquanto há gestação se processa. E eu imagino que Jesus, senhor dessa situação, ele fez uma referência para dar um destaque a João. Sim. Ele não estava preocupado com ele. Não, ele está falando assim, os espíritos nesse estágio evolutivo. É. Entende? O que, que nós falamos a respeito da... Você acabou de ler aí, existem aqueles espíritos que não necessitam mais reencarnar. E Jesus não tinha mais essa necessidade. Ele reencarnou no sentido de ser uma missão. Sim, sim. Tá? Então, na realidade, por exemplo, Jesus não foi segurado no corpo físico durante os 9 meses de gestação. Esse espírito continuou trabalhando na espiritualidade e ligado àquele corpo físico por um laço fluídico, mas completamente liberto daqui. E se Maria não estivesse de fato grávida, por que, que, aspas, com todo o respeito, ela simularia uma gravidez de 9 anos? Eu vou mais longe. Fica um mal-estar. Isso, né? eu vou mais longe, colocando o seguinte, eles são tão, assim, visionários nessa história, que tem aquele Frederico Pereira Júnior, alguma coisa, sim, num dos livros, eu fiquei quase que escandalizado, porque ele relata lá o seguinte... Maria não teve uma menstruação. A menstruação da Maria era uma coisa fluídica, era uma coisa... Como é que sabe? Não, era para justificar. Entende? Quando você quer justificar uma teoria, você fica botando elementos que vão em encontro daquilo lá. Você começa a inventar. Você não parte de fatos para justificar alguma coisa. Você, quando não tem necessidade de justificar aquela coisa, e você veja. Uma coisa é simples. Exatamente. E você, nós estávamos discutindo da Gênesis. Kardec é claro. Né? Na concepção dele também, Jesus tinha um corpo como nós. A ligação de Jesus com esse corpo, a libertação desse espírito com relação a esse corpo era muito mais ampla. Entendeu? A dupla vista de Jesus funcionava a cada segundo. A nossa não, são momentos raros de inspiração. E deixa eu só finalizar, Luiz. Ontem eu recebi uma ligação do meu irmão do Rio de Janeiro, Amaury Garcia dos Santos Filho, que para minha surpresa, ele falou que escreveu um texto, já estava 6 meses na FEB, e foi publicado na revista O Reformador sobre as reencarnações, que eu não li, eu não estou sabendo. Ele vai enviar a revista para mim, eu não li. Mas o meu irmão parece que leu, achou interessante, um outro irmão, né? Então fica o registro aí, o respeito, o carinho ao meu irmão. Luiz, sua Amaury, né? Amaury Garcia dos Santos. Um abraço ao nosso grande Amaury. As minhas impressões são muito simples, né? Você vê que esse programa voou. Voou. Começou agora, acabou. Nós temos um assunto aí que nós poderíamos ficar a tarde inteira. Nós queremos agradecer a Deus, primeiro, pela oportunidade de podermos estar aqui e fazendo o que nós estamos fazendo. Né? E que Ele nos conceda todo aquele tempo que pudermos estar aqui enquanto Ele precisar de nós. Muito bem, então que Jesus abençoe a nossa semana, a nossa família, o nosso carinho, o nosso domingo. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.